Tô com sintomas de saudade mal curada. Já é rotina acordar de cara inchada. Não sinto mais vontade de ser feliz. Do jeito que eu queria ser, você não quis. Eu te cuidei, dei de cara no concreto. Pra nascer flor em terra seca não dá certo. Foi tudo em vão, foi pro ralo, foi pro chão. Quem paga o pato é o dono da razão. Tô vivendo recaída, pra curar a dor te troquei pela bebida. Tô de gole em gole acabando com a minha vida. Sem você eu vou vivendo recaída, ai, ai, ai. Vou vivendo recaída, com o copo cheio eu tapei o coração. Cego de amor eu não vejo outra paixão. Se existe então, vem me mostrar uma saída. Enquanto isso eu vou vivendo recaída. Só quem tá apaixonado solta o grito. Eu te cuidei, dei de cara no concreto. Pra nascer flor, terra seca não dá certo. Foi tudo em vão, foi pro ralo, foi pro chão. Quem paga o pato é o dono da razão. Vou vivendo recaída, pra curar a dor te troquei pela bebida. Tô de gole em gole acabando com a minha vida. Sem você eu vou vivendo recaída, ai, ai, ai. Vou vivendo recaída, com o copo cheio eu tapei o coração. Cego de amor eu não vejo outra paixão. Se existe então, vem me mostrar uma saída. Vou vivendo recaída, pra curar a dor te troquei pela bebida. Tô de gole em gole acabando com a minha vida. Sem você eu vou vivendo recaída, ai, ai, ai. Vivendo recaída, com o copo cheio eu tapei o coração. Cego de amor eu não vejo outra paixão. Se existe então, vem me mostrar uma saída. Enquanto isso eu vou vivendo recaída. Enquanto isso eu vou vivendo recaída. Vai ser bom, trem.